eu tô aqui, mereci, persisti, corri atrás, capaz de desfrutar da paz e enfrentar a guerra. Se não houvesse homem, não tinha herdeiro nessa terra. Traição, inveja, maldade no olhar, essa ferida sangra. A tendência é reclamar, conquisto meu espaço mesmo sendo difícil. Mudo de postura, sei que tudo é possível. Basta acreditar que a vitória é certa. Fé em Deus e paciência pra alcançar a meta. Com os pés no chão, cabeça nas estrelas, sinceridade e humildade derrubando as barreiras. As palavras de sentido sempre me funcionou. O pensamento positivo eu sigo por amor. Vou que vou, tô ligado quem é o verdadeiro e o fuleiro. Tem muito lobo escondido em pele de cordeiro. Sem coração, na perseguição do dinheiro. Momento passageiro que não satisfaz. Quem planta colhe o fruto, a maldição sempre atrai. Nem vai quer faça, nem honra a raça. Eu chego pra somar, mas ele vê como ameaça. Finjo que não sei de nada, a vida é uma batalha. A caminhada é dura, atrasalado se articula. Aqui do céu só cai chuva, corra atrás e vá luta. Luta, luta, luta, luta, luta. Corra atrás, vá luta, muda de postura. Do céu só cai chuva, quem trabalha Deus ajuda. Se articula, procura a direção. Na derrota ou na vitória, sempre com os pés no chão. Corra atrás, vá luta, muda de postura. Do céu só cai chuva, quem trabalha Deus ajuda. Se articula, procura a direção. Na derrota ou na vitória, sempre com os pés no chão. Tô com a mente engatilhada, sai da frente, lá vai rajada. Competente na jornada, preparado pra batalha. Fraco desiste, o guerreiro existe na caminhada. Vai à luta, corre atrás do objetivo. Mantém a postura positiva, assim se livra do inimigo que só quer atrapalhar. Com seus fluidos negativos, me esquivo, sigo ativo e prevenido. Por trás da máscara de mocinho se esconde a cara do bandido. Distinto, assassino de cumprimento, tá sorrindo. Falso até o osso, mas que é pobre de espírito. As aparências enganam, no juro livro pela capa. Por forma de jogo na lama, saiba quem inveja mata. De calor de raiva, trava guinada, o tempo passa. A desunião vai sendo fortificada, a união ficando desnorteada. Pedindo carona, na beirada da estrada da vida. Você passa, se vira, não liga, fiz, não vê. É cada um por si, todos em busca do poder. A humanidade não mede distâncias nem esforços quando quer. Atropela, faz destroços, compre e vende até a fé. Discípulos de Lucifer, espalhados pela terra, desmatando o amor e semeando a guerra, miséria, tragédias, mortes, luto, dinheiro, comprando tudo. A ambição é um intuito do corrupto. Apertou o botão em alguns segundos, o mundo. Contudo, obcecados pelo lucro. Poucos faziam bem, quase ninguém se ajuda. Ninguém sabe quem é quem, pouco um detector de Judas. Na luta, conquistando meu espaço, passo a passo, driblando os obstáculos. Louco, aguerrido, pragmático. Positividade faz parte do esquema tático, traçado com os aliados no caminho, acompanhado por Deus, pelos meus. Não tô sozinho, caminho entre espinhos e poucas flores. Sei, separei os verdadeiros dos impostores, que espalham rumores, mentiras pelo ar. Formadores de intrigas, só ficam a praguejar. Pra atrasar, sai pra lá. A cada mil que chega, só um chega pra somar. Fortalecer a corrente com verdade, respeito, humildade, lealdade. Atualmente tá ausente, infelizmente é raridade. Só rola da boca pra fora, hipocrisia vigora. Elogia pela frente, defama pelas costas. Ouça a proposta, faça a sua, vá à luta. Ou continue na mais profunda penúria. Se segura, atrasalado aí. Corra atrás, vá à luta, muda de postura. Do céu só cai chuva, quem trabalha Deus ajuda. Se articula, procura a direção. Na derrota ou na vitória, sempre com os pés no chão. Corra atrás, vá à luta, muda de postura. Do céu só cai chuva, quem trabalha Deus ajuda. Se articula, procura a direção. Na derrota ou na vitória, sempre com os pés no chão. Um pedaço.